o meu combustível. Fala pra ele. Pra continuar. Ele é o quê? Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui. Não tá mesmo, não. Mas eu tenho que seguir. Então fala pra ele. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Pai, és o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Pai, visita cada vida que estamos assistindo. O mesmo alívio, a mesma calmaria, o mesmo aconchego que eu senti naquela noite, derrama sobre cada um que está nos assistindo e que está aqui, Pai. Fala pra ele o que você sente. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem outros que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca, nunca desiste de mim. Talvez você não sabe o que dizer, pra quem dizer. E o teu peito tá apertado, e às vezes a gente não sabe pra quem contar. E às vezes a gente não sabe nem se expressar. A realidade é essa. Mas eu quero que através desse último refrão, pra gente encerrar, você que está nos assistindo, que você jogue pra fora aquilo que você até agora não conseguiu contar pra ninguém. Que você através desse refrão expresse palavras, aquilo que talvez você está tentando contar, talvez você está tentando jogar para fora e não consegue. Fala, Pai, és o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Fala pra ele. És o meu alívio. És o Jesus é o teu amor.